vou andando pela rua toda celelepe assanhada, quando de repente percebo que estou sendo observada. Não quero ser estrupada, volto para casa arregaçada, o meu xoxó tá todo assado, eu tô com medo. Não há pra onde correr do olho do tarado, do olho do malvado. Ele quer me abagulhar, quer me comer. Olha lá o tarado, ele quer me devorar. Vou andando pela montanha, cortando os caminhos, ando pelo túnel e corro pelo bequinho. Só quero chegar em casa sem nenhuma meleca, pra quando o namorado chegar, ele querer minha xereca. Não há como escapar, não há pra onde correr do olho do tarado, do olho do mamado. Ele quer me abagulhar, quer me comer. Olha lá o tarado, ele quer me devorar. Não há como escapar, não há pra onde correr do olho do tarado, do olho do malvado. Ele quer me abagulhar, quer me comer. Olha lá o tarado, ele quer me devorar. Tarado da rua, ele come as moitas e despõe uva para a lua. Eu não quero morrer toda arreganhada e depois aparecer no jornal. Não há como escapar. Olha o olho do tarado, olha o olho do malvado. Ele quer me abagulhar, quer a cara me comer. Do tarado, olha lá, foi tarado, ele que me estrupou. Não há pra onde correr. Ele quer me abagulhar, quer me comer.